같이 다오시같이 코코지마. A gente prometeu um CD de marcante pra galera hoje aqui do Caribe, da Domingueira. E vai começar aquele CD que todo mundo gosta de ouvir no carro, no celular. E aqui quando toca, a gente vai direto ao coração. Um, dois, três, já! Já, já, já, já! Crocodilo já! Toda noite a mesma história. Diz pra mim. Como é que tá? Coração tá machucado, tão sozinho, abandonado, pensando em ti. O que será? E aí? O que será da minha vida? DJ Lúcio lá do Nova Dimensão. Provar seus beijos. Já tá ao vivo com a gente. Diga, por que você partiu? Na madrugada, no fim da tarde. DJ Lúcio! Saudade bate. Te tocar, te abraçar, te dar carinho e te amar. Você não vai chorar, meu medo. Queria poder te falar de uma paixão, de um coração que tanto chora. As pessoas arrumam um jeito, uma maneira de poder te falar que amo você, que você tá. Se liga aí, ó. Te dizer que não consegue, fica só. Queria poder te falar, eu amo você. Quero você aqui agora, agora, agora. Acompanhando o gordinho. O animal. Eu sempre relembro os dias felizes. Gosto do leão. E a sua primeira dama Nath. Bora, meu parceiro Patrick. Um abraço pra você, meu brother. Marcou meu viver. E o tempo, e o tempo? O tempo passou, mas não conseguiu apagar. Alex do Lanche. E aí, já falou, mais um que vai pra coleção. Você está gravado. Você, Larissa Beltrão. Meu amigo Arlen, Yuzi Garcia. Esquecer. E aí, Léo Trindade. E o Adriano lá de Cametá. E aí? É ao vivo no Caribe Show. Comandante Freitas, viajando o tempo. E aí, Carlinhos? E aí, Dedinho, como é que é, Dedinho? Gente, só marcando. Bora, Cadu, bora, Fiel. Olha o espanho da vida. Meu primeiro amor, você me mostrou. E os revoltados também aqui na frente, bora, Laido. Mas também o Adriano. Lá da L.A. Bonchique, dele em Cametá. Representante oficial da marca do Gold lá em Cametá. Estão ao vivo aí, ó. Vai, DJ! Passando embaixo do Webert, meu amigo Bolacha e a Tchaba da Paz. E é mais um que vai direto pra Macapá. Conta pra mim que eu te quero. Crocodilo pra mim. Você sabe que eu não vou pedir pra sempre. E meu parceiro Gomes já falou. Esse vai pra minha coleção. Você quer crocodilo? Bora, Gomes. O som animal. Você quer homem que te faça mulher. Pelo meu colo vem. Tá chegando o nascimento da sua princesa, da sua filha. Que hoje eu quero. Que desde já venha com muita saúde, muita paz, muita harmonia. Que venha alegrar essa família mais e mais. Fazer chorar. Parabéns, Gomes! Eu só quero te dar amor. Crocodilo! Paixão, não venha. Ei, Felipe Lopes. Não vem. Gostou de outra, né? Não vou mais te dar meu carinho. Carioca! Aqui não tem papo furado, não! E o meu parceiro Steve Reis, lá em São Paulo, acompanhando nossa live. Ele manda um abraço aí pro comandante Freitas, o famoso indigente. Caminhei de quatro horas pensando em ti. E aí, comandante? Não te encontrei. Aconteceu assim. E aí? Não dá mais para te esquecer. É um som de qualidade. Som de qualidade. Não sabe como queria tudo te conhecer. Bora, maninho, bora, maninho. Com os super telões e a metralhadora. Eu fico alucinado, louco de paixão. Rayane, o Alisson. Meu coração. O Smith do Croco, a Narissa, a César. O Amaral curtindo o Croco do Caribe. O Chiquinho já vai comandar. Eu estou preparado, pode me treinar. Baixo. Gabriel. Segura aí, ó. Isso é o Gomes, né? Desgraçado, né? Empresário Gomes do Mercadinho. Do Gomes. Aqui no Comando de Mal. Já tá no CD ao vivo, garoto. Bora pra cima. E o nosso amigo Davi Machado. Quando o gordinho toca é assim, é assim, ó. Bora, Sérgio Lima. E aí, perninha GDG, segura aí, ó. Sucesso. Suas melhores, suas principais. Tá aqui, é o Gordo e o Dinho. Poder do uísque. De Rocha Gomes. Agora eu botei fé agora. E aí, Paulo, Bruna, Carla. Já. E aí, do táxi, sua esposa Adriane. É o quarteto aí, né? Segura, Diego! Dinho Pressão. Simplicidade, carisma e competência a serviço da sua diversão. Gigante Crocodilo Prime. O animal toca tudo do Pará. E aí, Chaleco? Quando consigo te esquecer. O Chuí das Pagas. Um prazer. O Barrão das Pagas. Sou por você. E aí, Cachaça, o Rei das Pagas. Tudo tese, moleque. O Chaleco é essa primeira dama. Vai! Puta breguinha da Jumarcante. Da JS Boutique. Tá todo mundo aí, ó. Crocodilo. Crocodilo. Crocodilo. O som animal. Crocodilo. Vem. Estou pensando em ti. Aqui. Mas você não está aqui. Crocodilo. Me dá mais uma chance, meu amor. Nosso amigo Batata. Faço que... O Blaster do Pop Live tá comigo. Até te peço. Acompanhando tudo. Me diga onde. Amigo Netinho Dinâmico, que homem que comanda e garapé a sul. Estou no som da galera onde te conheci, esperando por você, curtindo a força do som. E aí, Netinho? Esse tem moral. É um super dinâmico. Agora o Astro Leão já tá no CD ao vivo, moleque. E aí, Netinho? Ricardo, foi embora. Coração. E o meu parceiro, o Carequinha Showman. E aí, Carequinha Showman. Fala, Vitor. E aí, meu parceiro, Dudu Beni. A galera do Cineal tá aqui, ó. Michel, bora, Jota, saudade! Outra chance não vai. A galera vem no caqueado! Vem no caqueado, caqueado, caqueado, caqueado! Amigo Douglas! Douglas Júnior! E aí, Gomes? Tá no Mercadinho, grande obrigado pelo presente. Tamo junto, moleque. Ao vivo no Caribe Show. Semana foi a semana, aniversário do meu amigo Maílson, da família Roxon. Prime. Vou mandar um abraço pra ele lá em Santa Catarina. Vou mandar esse CD ao vivo pra ele. E em breve ele vai estar de volta. Lembrando aquele amor que... Maílson, da família Roxon. Aqui você sempre será lembrado. Você faz parte, você me deixa da história de sucesso do Gordinho. Bora, garoto! Eu quero te dizer como estou. Não dá mais. Eu carrego comigo essa dor que você deixou. Seu nome em meu peito guardei. Meu amigo Mike do Coqueiro. Esse amor. É, Mike. Oh. Estilo Bruno Vermelho, tu. Agora. Não vai vendo mais. Vou te procurar. Dizer que é bom te amar. E luto por esse amor. Nunca mais te deixar livre. Amor. Maia, joga, vai. Essa licença me deixa louco. E nosso amigo Neto também da equipe Xarope. Esse é velha guarda. Mano. E aí, Neto? Não queria te dizer. DJ Jota Saudade, DJ Michel do Cineral. Escute. Esse trio aí, moleque. Muito forte esse trio. Quando eu chego toda noite. É um som do amor. Preciso escutar você. Tão longe estou. A gente, aí Juju, um abraço pra você, tá na transmissão aí no nosso Facebook, no Instagram, acompanhando tudo de perto, é o nosso CD marcante aqui do Caribe Show, o nosso amigo Davi Machado também, acompanhando a referência. Bora, Renato Assis. Tá no camarote. Entenda, entenda, entenda. Já. Entenda, entenda. Eu não consigo te deixar. Amor. É o quê? De tudo que eu sonhei. Patrick da Coxilha. E o Bruno da Marambaia. E aí, caça-rato? Santa Catarina. Problema. Dia 11 de abril. Pedido, atendendo a milhares de pedidos. Não chega pela primeira vez em Santa Catarina. A referência em pressão do Pará. Gordo e Dinho Pressão. Pode agendar aí. Dia 11 de abril em Santa Catarina. A fronteira é pesada, mano. Sampaio, Nilson Júnior, bora pivete da net. Alexandre Dentinho, Melissa, eles gostam. Fala, meu parceiro DJ Boy. E a galera do Rubizão, joga a mãozinha pra cima. Pedreira Brangego, o Dedê do Deroné. Também me sinto assim quando está também da Naya. Aqui perto de mim, me sinto com meu amigo Gustavo e o Juan. Sabe onde nada tá de Santa Bárbara. Me toca. Eu te quero desse jeito que eu gosto. Seu corpo é um portal onde viajo através das estrelas. Hoje é aniversário da primeira dama do meu grande amigo Juan Patrick. Amor, eu sou tua. Dona Evelyn, parabéns pra você, Dona Evelyn. Dança, eu sou tua mulher. Patrick da Coxinha. Vamos fazer a referência da Marambá. Assim. Rubi, Rubi, tu és o meu Rubi. Rubi, Rubi, eu sou o seu Rubi. Rubi, Rubi, tu és o meu Rubi. Rubi, Rubi, eu sou o seu Rubi. Rubi, Rubi, tu és o meu Rubi. Rubi, Rubi. O nosso amigo vereador Thiago. Rubi, lá de São Caetano de Olivelas. Rubi, Rubi. Ele disse: eu quero levar o globo no meu aniversário. Vou levar. Dia 24. Dia 24 de janeiro, aniversário dele. Fala, Gordinho. E ele quer levar o animal pra fazer a festa pra São Caetano. Não é livinha. Galera de Curitiba, eles também estão esperando o Gordinho. E você não chega, cabeça aquela dúvida, onde você está? Amigo Celso Ferreira. Faz assim, um abraço pra você, moleque. Eu te amo demais, mas de que a mim mesmo. Amor, não faz assim, tem pena de mim. Já é madrugada e você não chega. A cabeça aquela dúvida, onde você está? Ando pelo quarto, pensando em você. Ligo pro celular, não quer me atender. Eu sinto um vazio, no peito a solidão. Por que que faz assim, maltrata o coração? Eu te amo demais, mas de que a mim mesmo. Amor, não faz assim, tem pena de mim. De um apoio exclusivo da marca do momento, a Music diz: amor, meu patrão Kine Maueste, não consigo entender. E a dona Josi, digo, não sou. Olha a marca do momento, sempre presente. Amor, Alex do Lanche, ele dá maior valor nas marcas. Lanche, meu teu amigo Arley. Fala aí, Uzi Garcia, segura! Roça Festa. Viver, meu parceiro Gomes, do Mercadinho Gomes, parceiro do Gordudinho também. Bora pra 13. Vou fazer ao vivo. Vou te contar uma história. Uma menina que eu tinha que adorava gerecar. Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas. Era só no gerecar. E era de noite, era de dia. Toda hora ela queria, só queria gerecar. E não me deixava mais dormir. Ficava em cima de mim. Só queria gerecar. E para o gerirê com você, não precisa convidar. Como dança gerirê, quem não sabe vai aprender. Ao vivo, ao vivo! Fala, DJ Gordo! Uma homenagem pra galera da Carroça da Saudade e pro Cineral, o Som do Amor. Aqui eu faço ao vivo. Fique logo ligado, Gilson Lanche chegou. Eu estou do teu lado e quero te ver chapado com o pó do amor. Se você é careta, fique logo ligado, o traficante chegou. Eu estou do teu lado e quero te ver chapado com o pó do amor. Com o pó do amor você viaja nas ondas do mar da paixão. Fica sintonizado, totalmente ligado em um só coração. Se você é carente, venha ser dependente desse rol natural. Esse seu traficante tem amor o bastante pra levantar seu astral. Sou traficante. Sou traficante do amor. Roça, festa pra cima! Aqui é ao vivo! Bora, o Astro Leão! Tinho Pressão e Gordo. Meu amor, é dia para nós. O sol está nascendo, o vento está soprando. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. O amor, como nos encontrar pra lá do entroncamento, em uma passarela da BR-316, lugar onde a gente se encontrou a primeira vez. Libera, libera pra mim, libera que eu tô afim. Libera, libera pra mim, libera que eu tô afim. Mas assim, aplica. O que é que você quer dizendo sempre que é tão bonito? Vai virar mais uma já! A galera vai dançando e ao vivo! Quantas vezes eu pedi pra você levar a sério o que eu falava pra você? Não quis entender. Me libera, eu já tô cansado de ouvir tanto papo furado. Se desculpe, eu já me entediei. Agora tudo que eu quero, essa minha baladeira por aí dá uma de beira qualquer. Dançar esse break, uma morena faz deck, uma lourinha se apega, não quero nem saber. Ai, vai, se eu bebo todas é porque tenho dinheiro. Papo de e não é da conta de ninguém. Garçom, traz mais um balde, que é aqui pro meu companheiro. Ô garçom, traz uma cerveja, que eu vou beber o dia inteiro. Se eu cair aqui no Caribe, por favor, me deixe no chão. Sou um profissional, papudinho, de carteira na mão. Ô garçom, traz uma cerveja, que eu quero afogar essa paixão. Ai. Ao vivo, ao vivo! Já! Hoje acordei com saudade, lembrando de você. Liguei pro seu telefone, mas ninguém quis atender. você pra sair comigo. Vem comigo viver a vida. Para um lugar qualquer, dançar o brega. Eu adoro você, eu amo a vida. Aonde está você, minha querida? Oh, oh, oh, vem comigo. Vai, vai. Oh! Oh! Eu vou cantar e vocês vão me ajudar. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. O que te oferecia jamais oferecia a ninguém. Mas doce e lindo romance e já existiu. Você brincou com meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. Canta, mas aqui é assim, ó. Pra se falar de amor, eu já vi. Ei, Michel, amor, aqui é assim, pai. Se eu falar, tudo que eu quero é me refazer. Fala, japonês. Crocodilo Baile. E aí, Dedê do Teloné? Sua noite, DJ Gordo e DJ Dinho Pressão. Estou recebendo aqui do meu comando animal, meu grande amigo Dieguinho. Ele disse, eu quero dar um toque aqui no Crocodilo. Estamos ao vivo. E o Thiaguinho, mais uma vez, o cara que faz nossa produção. Mais um CDzão marcante. E aí, Thiaguinho? Dá um papo pra galera. Qual é o papo, moleque? Fala aí. Um abraço, meu parceiro DJ Dinho, DJ Gordo. Muito obrigado pela recepção. Queria botar o meu amigo Afonso, da NBET 91. O DJ Pandinho, a minha esposa Carlinha Monteiro, muito obrigado mesmo, entendeu? O som do meu coração, eu vou falar de verdade, é o Crocodilo. Não vou te mentir e nem te enganar. O som do meu coração é o Crocodilo. Muito obrigado pela recepção, meu parceiro, meus amigos da Pandemia, Fernando Verdeiro, Gordian. Muito obrigado mesmo. Tamo aí, tamo junto, sempre. Deixa de papo furado e vamos pra cima. É agora! Chama na contagem, chama na contagem, chama na contagem. 3, 2, 1, 2, 3! Esse moleque só te dá orgulho, franjinha. Aprendeu contigo lá, desgraçado. E fica só fazendo a contagem. Solta os fogos. É muita onda, ó. Alex do Anche. Amigo Viro lá do Curió. Alô, mexinha, alô, bagarro, qual foi? Pinta do Caribe, claro, hoje é uma domingueira especial pra galera, e sempre que te toca dia de domingo aqui, a gente faz questão de gravar aquele CD ao vivo marcante, bacana pra galera, e claro, com a presença dos amigos, fica melhor ainda. De impressão, enquanto os caras vêm aqui, vai detonando, vai mostrando como é que é a parada, ao vivo, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, vai virando, vai virando, vai virando. Aparelhagem de saudade que estão comandando o Pará, pra mim é o Cineral e a Carroça da Saudade. E receber os caras que comandam as noites da saudade aqui no Comando Animal, pra gente é mais que um prazer, uma honra. Vou chamar meu amigo J Saudade, o cara que representa o Cineral aqui, pra dar um toque pra galera que tá ali no camarote curtindo de boa. Caribe Show, uma domingueira especial hoje, Jota. Verdade, Gordo, Dinho Bretão. Esta é a maior prefeitura de aparelhagem no estado do Pará, de Rocha, hein? Tá de parabéns a família Crocodilo Prime, arrebentando febre aqui no Caribe Show. DJ Michel tá comigo, Pagode Xarope, Paulinha, lá do Cineral, Som do Amor. Estamos aqui representando a saudade e curtindo hoje o bagulho doido, papai. Boradinho, na pressão, vai. Vai, vai, vai, vai. Eu conheci, eu procurava um grande amor. Veja onde eu me toma. Esse é o Jota Saudade. Ela veio do Talibã, ela fria do lado. Olha, chegou o Michel, chegou o Michel. Eu só queria um grande. Ai, ai, bora, bora, bora. Bora do craqueado, bora, bora do craqueado. E aí, Michel, ô? Caribe Show, Caribe Show, arrebentação total hoje aqui no Caribe Show. Nosso amigo DJ Gordo, DJ Dinho, pressão, tira o chapéu pra esse cara, sabe por quê, moleque? Ele toca no PC DJ, no mar. Exatamente. PC DJ, onde tudo começou. O PC DJ no mar, pra quem não conhece, é um programa aí de notebook. O cara, o DJ toca. É PC DJ. E o cara arrebenta, meu irmão. Não precisa de controladora, não, pra fazer a virada. Então o cara bota pressão mesmo aqui no Crocodilo. DJ Dino Pressão, você arrebenta, meu filho. DJ Michel aqui no Cineral. Eu tô aqui vindo uma geladinha hoje, na moral. Aqui no camarote, tô aqui com o Jota Saudade, com o nosso amigo Xarope e o nosso amigo Coronel já tá por ali. Alô, Coronel, toda a galera do Atalaia já curtindo hoje o Crocodilo Prime. DJ Dino Pressão detonando. Olha, hoje o Franginha tá de berço, viu? Franginha tá aqui comigo, Franginha, vem cá, Franginha, vem cá. Vem, Franginha, vem. Vem, Franginha, vem. Vem, vem, vem, vem. Vem, Franginha, vem. Vem, vem. Meu parceiro Franginha. Franginha, tempo bom que o Cineral, o Davi Son tocava junto. Michel do lado e Franginha do outro. Lá na pedreira, Roma Show, Embaixada, Armazém da Música. Tu sabe, né, filho? Imagina, parabéns a você aí, meu filho. Parabéns a você, de Rocha. Você merece. Cara lutador, cara guerreiro. O cara que comanda lá, Carroça da Saudade. Alô, Brasília! Dá uma louca essa galera do Caribe Show, Crocodilo Prime. Que beleza, Michel! Um grande abraço a todos. Toda essa galera. Como diz a vovó, a voz já tá um pouquinho escangalhada, viu, Gol? Um pouquinho escangalhada. Agora tu tá em Gosmad, porra. Um grande abraço a toda essa rapaziada. Nosso amigo Gordo Dinho. Rapaz, eu vou te contar. A emoção vai tomando conta enquanto a gente vai detonando. E você, Dinho, como sempre, tocando. O Gordo é assim, ó. Aqui na live dele, bate, sai, vem, toca. Aparece aqui, Gordo. Bate, sabe e toca. Queria abraçar o nosso amigo Alanzinho. Meu amigo Alan, sedutor. Um grande abraço a você. Tamo juntinho. Oi, dançar de papo furado. Que a minha voz já foi embora. A gente gravou muitas coisas de manhã, rapaz. E também fizemos a festa. E a galera tá curtindo de montão. Tira e curto, tira e curto. Bora, bora, bora, bora, bora. Vai logo cobrar uma cepaca ainda pra tua voz, desgraçado. Já foi embora. Dali, Crocodilo! Já peguei já uma parada ali. Você lembra aquele negócio que eles vendiam? E esse som. Aquela parada branca lá que vendia no ônibus. Foi uma homenagem. Gengibre, gengibre. Tá cheio do meu carro. Isso é Crocodilo. Aqui, ó. É o campeão.